Passaram bem a noite? Passaram orando? Dormindo? Aleluia. Bem, finalizamos agora de manhã esse assunto. Estamos vendo áreas comprometidas, áreas que precisam ser libertas. O Senhor começou boa obra em nós e vai completar até o dia de Cristo. Então nós queremos andar em algumas áreas agora um pouquinho mais importantes, assim, no sentido de um comprometimento maior. Nós queremos falar sobre idolatria, feitiçaria, queremos falar de maldições, e depois queremos deixar que o Espírito Santo se manifeste em nossas vidas para estarmos cheios do Espírito e prosseguir para adiante. Temos nossa casa para vigiar e vai ser um tempo de grande proveito para nós. Idolatria e feitiçaria. Queria que os irmãos abrissem em 1 Samuel, capítulo 15, esse profeta lá do passado. Capítulo 15, versículos 23. Vou ler o 22 também. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Ele está falando com Saul, e está falando sobre a rebelião, que é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação, que é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Idolatria e feitiçaria, então, aqui andam juntas, estão bem ligadas. São duas manifestações malignas. Elas são mencionadas na lista de pecados que Deus abomina. Se os irmãos têm lido as Escrituras, sim, vocês têm visto o quanto Deus falou com o povo de Israel sobre isso, sobre a idolatria. E caíram reis por causa disso, reis que se misturaram, foram se misturando tanto com os povos pagãos que o Senhor tinha mandado que eles se separassem, e trouxeram seus ídolos e assim viveram, conta as Escrituras sobre Salomão, que foi um homem sábio. Deus lhe deu sabedoria para julgar aquele povo naquela época, e tal sabedoria que Deus lhe deu, ele trouxe para outro lugar e teve um final de vida tão tumultuado, né? A idolatria, as mulheres que ele tomou para si, eram tantas mulheres e cada um com seus demônios, cada um com seus ídolos, ou ele oferecia sacrifícios para cada um deles, e teve um final tão triste, né, com tanto comprometimento com as trevas. Então, o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Irmãos, sabem o que é obstinação? Teimosia. Alguém aqui é bate-pé? Alguém aqui tem problema com teimosia? Às vezes bate, é, tem que ser assim. Sabe o que é isso? É obstinação. E isso é idolatria. Isso é o culto ao eu. O eu que manda, o eu que faz, o eu. Então aqui tem uma mostra do que é a idolatria. E às vezes na nossa casa não tem ídolos bem conhecidos, né? Como feito de madeira, de barro e de tanta coisa, mas tem um que caminha, que anda, que fala. E esse ídolo é terrível. Então precisamos saber que a idolatria é muito séria. Deus, quando deu os 10 mandamentos, e hoje parece que ele está tão desatualizado, né? Porque as pessoas não dão o mínimo para os mandamentos. E ali tem toda essa base sobre a idolatria. Está em Êxodo capítulo 20. Deus deu 10 mandamentos, como os irmãos sabem, e dos 10 mandamentos que deu, 4 deles falam sobre a idolatria. Então é um índice bastante alto, de 10, 4 são em função da idolatria. E quanto nós temos que dar atenção a esses mandamentos? Diz que os mandamentos não são penosos, eles são para serem praticados. Porque se nós praticar os mandamentos, o Senhor fala em Deuteronômio, quando ele revisa a lei com Moisés, ele diz que aqueles que obedecem iam ter vida longa. Capítulo 27 e 28 de Deuteronômio é um desafio para ler com atenção, os irmãos, para ver que ali falam de bênçãos e de maldições. Os que cumpriam os mandamentos eram abençoados, os que não cumpriam não tinham essa mesma bênção. E Deus então estabeleceu com Moisés esses 10 mandamentos. Até foi difícil, porque Moisés voltou com a primeira inscrição e jogou fora, porque já havia uma idolatria no meio do povo. Passou 40 dias fora e já estava resolvido o assunto no meio do povo. E isso é assim. Às vezes os pastores se descuidam um pouquinho, quando chegam 10 dias depois, já tem um festival, né? Então aqui eu queria que os irmãos lessem Êxodo 20. Diz assim, ó: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E agora ele então começa a dar os mandamentos: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Em lugar nenhum. Não era para fazer imagens. Então, não terás, não farás, não as adorarás, nem lhe darás culto. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os seus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E depois ele segue dando os demais mandamentos. Então esses 4 é: não terás, não farás, não adorarás e não tomarás o nome do Senhor em vão. Então é muito forte essa palavra. Quando ela é praticada, acabam-se as maldições, acabam-se as dificuldades. Quando ele diz que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, ele está dizendo que esse espírito de idolatria, ele vem pela família e vem afora, e vai adiante de geração em geração. E diz que é até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então Deus está falando bem claro para todos nós. Nós não precisamos achar que é assim no Novo Testamento ou o Velho Testamento se desatualizou. O mesmo Deus está falando conosco. Quando nós praticamos esses mandamentos, então nós temos bênção na nossa casa. Às vezes não sabemos por que acontecem determinadas coisas na nossa vida. Agora, quando voltamos e buscamos a revelação do Senhor, nós podemos então ver o que está acontecendo. Nós não tínhamos nada com os nossos bisavós, tataravós, mas é de lá que vem. Eu não sei se todos aqui, mas grande parte da família de vocês, por certo, vieram da Europa ou da África, mas vieram de um outro lugar onde a idolatria, a feitiçaria era reinante. Os povos, o povo de toda a Europa eram idólatras por natureza. E se os nossos avós, bisavós, pessoas daquela região que vieram para cá e aqui formaram um novo povo, uma nova civilização, eles trouxeram vários deuses. Vocês sabem o que veio da África, o que veio da Europa de idolatria, de feitiçaria, não foi pouco. E povoou a nossa região, povoou o nosso Brasil. Estava dizendo para o Alonso, quando viajávamos para cá, que Brasília se tornou um lugar de muita gente, de tudo quanto é lugar. E cada um trouxe consigo seus ídolos. Cada um trouxe a sua idolatria da casa. Lembro que fala ali sobre os ídolos do lar. Lembro da experiência de Raquel, que Labão, ele não veio se despedir de Jacó porque ele amava Jacó. Ele veio atrás do ídolo da casa dele, que a Raquel tinha levado. Por que que ia passar para outra geração? E então Jacó, depois ficou sabendo disso e terminou com esses ídolos. Estavam recebendo uma nova oportunidade na terra. E às vezes nós fazemos assim, trazemos qualquer coisa para dentro da nossa casa. Deuteronômio capítulo 25 diz: não ponha coisa abominável em tua casa. E muitas vezes trazemos para dentro de casa qualquer coisa. Livro, revista. Ah, mas o que que tem isso? Pode não ter nada, mas se tu está trazendo para dentro da casa, tem um sentido. Ou é para encher a tua cabeça de bobagem, ou é para praticar alguma coisa que está nessas coisas. E nós vamos enchendo a nossa casa. Daqui um pouquinho, nós começamos a perceber a deficiência que acontece lá. Quando Alzira e eu nos convertemos, nós não sabíamos nada dessas coisas. Mas um dia o Senhor falou para nós limpar a nossa casa. Eu disse assim: mas o que é que nós temos na nossa casa? Parecia que não tinha nada. Só de bebidas, nós tínhamos 26 garrafas de bebida. Mas como é que elas vieram parar em casa? Por nós mesmos, ou por presentes. Quando se casa, não se dá uma champanhe para o casal? E ele carrega aquele ídolo anos, daí ele dá uma olhada e diz assim: pá, velho, isso aqui deve ser gostoso. Traz coisas para dentro de casa. Põe a coisa, dizem em Deuteronômio, não ponha coisa abominável em tua casa, porque se tu vai se tornar abominável como isso que tu traz. tudo quanto é coisa. Tudo quanto é coisa. Então, é provável que muitas coisas acontecem com nós hoje que têm a ver com a terceira e quarta geração daqueles que aborreciam o Senhor, principalmente com a idolatria, porque todos eles estão falando de não ter deuses, não farás imagem, não adorarás e não tomarás o nome do Senhor. Então é uma continuação, o que veio da Europa, da África ou de outras regiões, até do Oriente, tudo que veio para cá aqui é uma terra nova, pronto para plantar qualquer coisa. E nós precisamos ter atenção. Asaf cantou isso, isso que nós cantamos, de nós proteger a nossa casa. Sacerdotes têm que estar atentos. A gente não quer o inimigo, né? A gente não quer dele, não quer a obra dele. É. Mas muitas vezes a gente dá essa oportunidade. As coisas dele, né? Idolatria é isso tudo que nos separa dessa adoração a Deus. Qualquer coisa. Asaf poderia nos falar um pouco sobre música? Eu volta e meia falava com Asaf, há anos atrás, dizia para ele assim: Asaf, eu não entendo nada de música, mas eu sei bem certo quando tem uma batida em algum lugar que invoca demônios. Eu convivi com isso, irmãos. Eu servi os demônios antigamente. Fiquei livre deles. Então, é certo que tem batidas, e isso na África é comum, essa batida, isso muitas vezes é para chamar determinados tipos de demônios. Nesses lugares de operação das trevas, funciona assim. Começa a bater, daqui um pouquinho aparece alguém. Então nós temos que ter cuidado, porque com a música veio muita coisa boa para Deus. Mas tem muita coisa que não é, amados. Pode ter certeza. Às vezes assim, né, Alonso? O camarada bate aqui, sai daqui, bate lá e pensa que é a mesma coisa. Ele pode fazer qualquer coisa para o mundo, para as trevas, para qualquer coisa. E às vezes não sabe nem a quem está servindo. E os demônios ficam satisfeitos porque se tu faz alguma coisa para invocá-los, eles estão aí, prontos para servir. Então nós precisamos ter cuidado. O Senhor está querendo nos tirar de uma vida natural para ser uma vida espiritual. O Espírito de Deus é que nos faz discernir coisas espirituais. Agora, se nós quisermos ser só naturais, vai ser um fracasso. Porque nós vamos passar por coisas esplêndidas do Espírito que a gente não conhece. E nós vamos para aquilo que são obras das trevas. Nossos filhos têm que sair de casa para estudarem, para trabalharem. Precisa estar atento ao que vem com eles. Muitas vezes os demônios nos acompanham até a porta de nossa casa. Vou falar contigo aqui, ó, daqui para fora. não pode entrar na minha casa, né, Azaf? Essa é a expressão. Hã? É. E aquele edifício lá é séria pegada ali, né? E o negócio que não dá para deixar ali no corredor, senão pega para tua casa, né? Estamos fechando a porta. Nós temos que ter cuidado, irmãos. Ah, mas ninguém, eu estou livre, eu sou do Senhor. E vira as costas e vai embora. Satanás é como um cachorro. Ontem eu falei que era como uma barata, né? Ele é como um cachorro também. Ele vem, vocês conhecem assim, o cachorro vem e vem vindo, tu não diz nada, ele vem, fica do teu lado, te dá uma olhadinha. E a gente diz assim, pá, que queridinho, né? Tá, olha, coitadinho. E ele dá uma olhadinha para cima, assim, né? Sacode o rabinho. Se tu não diz nada, ele senta. E daí começa a tomar conhecimento. Satanás é a mesma coisa. Se tu não manda ele embora, ele fica ali. Daqui um pouquinho ele entra dentro da casa, e daí vem a esposa ou o filho, e daqui um pouquinho tem um barulho que ele levanta. Indisposições, divisões. Ele que faz isso, ele provoca isso. E depois ele joga o marido contra a esposa e senta assim numa cadeira e fica olhando os dois brigar. E muitas vezes não percebemos nada disso. Mas o Senhor está nos chamando para uma vida diferente. Ele quer que nós andemos no Espírito, sejamos cheios do Espírito. Não só vivemos, mas andemos também no Espírito. Porque ele é Espírito e essa é a comunhão que precisamos ter no Espírito, não uma comunhão na carne. Então a idolatria precisa estar longe, está longe. Por que que Samuel diz que holocaustos e sacrifícios não agradam a Deus? Esse povo não fazia sacrifícios agradáveis a Deus? E por que que Samuel agora diz que isso não era do interesse de Deus? Mas antes que eles não andassem em rebelião, que é um pecado de feitiçaria, nem tampouco na obstinação, que é um pecado de idolatria. Isso precisa estar longe de nós, de nossa casa, de nossos filhos, da congregação. Nós precisamos ter cuidado, irmãos. Várias histórias a gente sabe. Quando chega assim num lugar e compra coisas do lugar, souvenirs assim, e traz para dentro de casa. Só porque andou lá em tal lugar e tem um chaveirinho, tem uma cruzinha, tem uma coisinha dessas, traz junto. E nem sabe quem fez, o que fez, por que fez, não sabe nada. Vai trazendo tudo quanto é ídolo. E eles vão tomando conta da casa. Conheço uma história de um casal, era um homem já de idade, um pastor. Ele foi fazer uma viagem ao Japão e trouxe um quadro. Eu li isso num livro. E trouxe esse quadro e era uma geisha, uma prostituta. E o quadro era lindíssimo. E eles acharam que era uma beleza. E caro. E trouxeram aquilo e botaram no melhor lugar da casa. Uma semana depois, o casal estava dividido e pedindo ajuda que eles queriam se separar. Daí, quem ajudou perguntou, o que que trouxeram para casa? Porque eles tinham contado que tinham feito uma viagem. Trouxeram uma prostituta para dentro de casa. Ah, mas isso é um quadro. O que tem que ver esse quadro? Só porque nós não enxergamos uma coisa, nós não... Então, o cuidado... A história da Eda, que a Alzira está falando, é uma moça que era discípula da Alzira, hoje ela está lá na África, num lugarzinho chamado Imberém, na Guiné-Bissau, e ajudando as irmãs lá. E ela foi para lá uns anos atrás e retornou. E o rei daquela região, ele queria que ela fosse mulher dele. E ela teve que sair de lá rápido, porque lá eles pegam qualquer mulher e matam e fazem qualquer coisa. E ele queria que ela fosse dele. E ele acabou trazendo um presente para ela, um desses vestidos da região lá. E ela, desapercebida, trouxe para casa. Poucos dias depois, ela contraiu uma enfermidade e ia para o fim, nos olhos, né? Uma enfermidade nos olhos. É. E ela estava na iminência de ficar cega. De cego. E não adiantava que não seria para cirurgia. Eles não tinham solução para ela, né? E cada vez pior, cada vez pior. E, para concluir, ela botou o grupo dela em oração e veio a revelação. Tem coisa abominável aí. Daí ela descobriu que tinha trazido o vestido esse junto. Botou fora o vestido, botou fora a enfermidade. Então nós temos que ter atenção com todas essas coisas, né? Paulo nos ajuda em 1 Coríntios 10, ele diz assim: antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Que comunhão ele fala, né, no capítulo 2, em 2 Coríntios capítulo 6, ele diz assim: que comunhão há entre as trevas e a luz? Que comunhão entre o crente e o incrédulo? Que comunhão entre o Senhor e os ídolos? Aí está falando de uma coisa séria. Que comunhão há? Não vos associeis com os incrédulos. Os irmãos têm sociedade com incrédulos, têm sociedade com qualquer coisa. Tem que ter atenção. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E nós precisamos ter atenção. Precisamos ir para a palavra de Deus. Eu já vi famílias que a moça teve que sair da sociedade com seu pai, porque a empresa que ela trabalhava, que ela era sócia, era uma falcatrua, era uma coisa terrível. E ela começou a ter revelação. Como eu vou me associar com o incrédulo? Ah, mas é o papai. Não é papai. Ou ele é do Senhor, ou ele não é do Senhor. E eu conversei com ela sobre isso. E não era uma participação assim na sociedade de ser meio a meio, ou o pai ter só um pouquinho mais. Não, ela só tinha 1%, que era só para pôr o nome dela na sociedade, porque não recebia nada em função disso. E ela estava totalmente comprometida. Ah, mas eu não roubo, eu não... Mas aonde tu está? E ela teve que romper a sociedade com o pai. Porque não era um problema do pai. Era mais do que isso. Então, nós precisamos ter atenção para com aquilo que está ao nosso derredor. Não entendi comigo? Não. Que é a idolatria? Em Romanos capítulo 1, 25, temos a definição bíblica de idolatria. Diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Eles mudaram a verdade de Deus. É o que mais nós temos visto no nosso país nesses últimos dias. Os homens querendo ser mulher, as mulheres querendo ser homem. Mudar o que diz aqui, né? A verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Isso, A idolatria vai crescendo, vai crescendo. Antes a gente falava nisso em situações na Europa. Hoje o Brasil ganha deles mesmo, porque está se multiplicando a idolatria, né? Tudo aquilo que separa não só objetos e coisas, mas as pessoas, podem ser ídolos que tomam o lugar de Deus em nosso coração. É o resultado da rebeldia do homem, que não quer reconhecer a existência de Deus, sua criação e seu propósito eterno. O homem prefere adorar ídolos que ele pensa que pode manipular com suas próprias mãos. Porque o ídolo tem que fazer o que ele quer, até que ele tem que fazer o que o ídolo quer. A raiz da idolatria está no coração do homem. O homem bota para fora aquilo que está dentro do seu coração. Assim Deus falou com Israel. Filho do homem, esses homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Está em Ezequiel 14, 3. Quem está anotando, aqui está dizendo que os homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Quando sai alguma coisa de nossa boca, sai do coração. Não é o que entra que contamina, mas é o que sai. E levantaram ídolos dentro do nosso coração, diz Ezequiel. Há ídolos que são bem conhecidos, né? Essas imagens que são feitas de tudo quanto é tipo de coisa. Lembram da experiência de Paulo, descreve em Atos 17, 6, que Paulo estava em Atenas e o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante naquela cidade. A gente se sente assim. Nós e eu fomos ao norte algumas vezes para estar com a igreja lá em Porto Velho, e nós andávamos pela rua chorando, porque a prostituição, a miséria daquele lugar, e nós parávamos nas esquinas a profetizar sobre aquela cidade. Depois, alguns anos depois, fui lá, tinha várias coisas que estavam se modificando, porque a igreja começou a se levantar, começaram a botar os demônios fora daquela região lá. Mas é uma coisa terrível. É como Paulo está dizendo, que a idolatria em Atenas era uma coisa tremenda. A gente, quando viaja e chega em Salvador, tem umas mocinhas esperando na escada do avião com fitinha, com coisinha. E eu não sei se ela olhou para mim e viu que eu não estava de acordo. Nossa. Quero botar uma fitinha no Senhor. Repreendi o diabo ali na hora. Ele disse assim: pode ir embora daqui, Satanás. Ela ficou me olhando. Sabia o que eu estava falando. Mas ele sabia o que eu estava dizendo para ele. E muitos desavisados estão fazendo turismo, está legal. Ah, que calor, que coisa gostosa. E mete tudo quanto é coisa dele. Come com os demônios, come qualquer coisa. Eu fiquei impressionado com o que eu vi naquele lugar lá. Meu pai foi da Resort, trouxe uma carrana. Coisa linda, comprou na estante. Já jogou fora. E só a carranca já é feio, né? Já é feio, né? Não tem nada de bonito, né? Agora, aquilo para enfeitar a nossa casa. A ideia é que aquela coisa expulse as coisas ruins. É. Uma coisa ruim expulsa a outra. É um demônio tão feio que expulsa os outros. E se expulsasse, não era nada. Para ele ficar sozinho. Porque o Senhor Jesus disse que se ele expulsa ele, a casa dele está dividida e ele não vai prosperar. Lembra o que Jesus falou no Evangelho? Uma casa dividida contra si mesmo. Eles não se expulsam, não. Eles se submetem, mas eles não... Não, eu vou fazer a minha vidinha aqui, está tão gostoso aqui, né? Casa de crente, eu aqui nessa casa, estou feliz da vida, né? Hein? Mas essas coisas de idolatria, né? Assim nós vemos esses santinhos, essas estátuas, correntinhas, rosário. Olha, hoje tem tanta coisa. E ídolos de religiões orientais, afro, também fitinhas e coisinhas, isso, olha, tem tudo. E enfeitar os outros, eles fazem com prazer, né? Impressionante, impressionante. Pedras, cristais, pirâmides, tem tudo. Elefante sentado em pé do lado com a cabeça. Já viu uma coisa? Ah, se ele está de costa é uma coisa. Um dia entrei na casa de uns irmãos e tinha um elefante na porta, assim. Eu disse assim, mas que coisa engraçada isso aqui. O que, que esse irmão está fazendo com esse negócio aqui, né? Se ele está de costa, tem dinheiro. Tudo para gerar isso, né? Que traz alegria, dinheiro e pá, e é aquela festa. Amados, com vocês não é assim, como diz a palavra, né? Com vocês não é assim. E se é, eu gostaria que vocês ficassem livres hoje. Tirasse qualquer ídolo do coração. Eu não sei o que está lá dentro. Mas o Senhor traz revelação. Nosso coração é para a habitação do Senhor. Mais rápido. Tem de tudo, amados. Vocês precisam estar atentos com o que tem na volta, né? E a televisão, e a internet, e tantas coisas, é uma facilidade para ele entrar. É, a televisão é o ídolo. A televisão sempre está no lugar mais importante da casa. Entende, mas tu entende. É, eu sei, mas eu também não tinha assistido. É, né? Sim. Eu ia assistir junto, então, mas a gente fala assim, a gente tem que ver tudo antes. É, exatamente isso. Protege o filho, né? É, eu conheço uma história de uma família que tinha, não sei se eram duas filhinhas ou dois filhinhos, aquela na Argentina que tinha aquele... cortinas e não era os bonecos. Não. É os Smurfs. Deixa eu contar para vocês. Nessa casa, a irmã fez um quarto para as crianças, com com todo o motivo, era câmara, era colcha, cortina, tudo. E as crianças começaram a não dormiam de noite, começando a ter dificuldades com a família, e a mãe não descobria, não sabia o que que era. E uma noite ela resolveu ir ao quarto das crianças, e aqueles bonequinhos que estavam nas cortinas e em tudo quanto é coisa, estavam, saíram das cortinas, vieram para o meio da peça e estavam brincando com as crianças, distraindo elas. E mantinham elas acordadas e os pais dormindo. É, tudo isso aí. É. São doentes. É. Então vamos adiante, amados, senão nós... Dinheiro, esse parece pouco conhecido, mas ele é tremendo. Dinheiro, ídolo. Ele está sempre aí, né? Jesus falou sobre ele. Artistas, né? Atletas se tornam ídolos com facilidade para muita gente. Equipes, né? Times de futebol, de vôlei, de tanta coisa, né? Os filhos também podem se tornar ídolos. Marido e esposa também podem se tornar ídolos. Jesus diz que se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Temos que amar um pouco menos. Não digo um pouco, digo como ele, né? Amar menos. Isso é aborrecer, né? Outro ídolo, e esse é grande, é o eu. O eu. Isso é... isso que falei no início, teimosia, né? É o pecado de idolatria, né? O eu está sempre na ponta. E diz Paulo a Timóteo que vem dias, os últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, jactanciosos, orgulhosos, né? Arrogantes ou soberbos, implacáveis, que não perdoam, enfatuados, ou seja, vaidosos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Ídolos assim, eu. A obstinação fala de justiça própria, de um eu relutante em submeter-se. Quando somos obstinados para com Deus ou para com os instrumentos de Deus em nossas vidas, estamos idolatrando o nosso próprio eu. Não nos submetemos a nada, nós é que sabemos, nós que podemos. Tudo é eu. Esse é um grande ídolo que precisa ser derrotado. Uma posição de poder também é um ídolo. Poder, o Alonso estava dizendo que Brasília é o lugar de maior poder. E ali se corrompem, ali se estabelecem reis, leis para o Brasil todo. E ali é um lugar em que o poder é que manda, eu é que estou na frente, eu é que sou. Vocês sabem bem sobre isso. E quem vive ali naquela região tem um compromisso muito maior diante de Deus de pôr em vencidos esses ídolos que ali vão tomando lugar em nosso país. E nós, às vezes, ficamos submetidos a eles. Então, isso se fala de idolatria. Idolatria é uma coisa séria, precisamos levar a sério. Marido e mulher se unem, né? O Senhor já botou dois em um, que é para um ajudar o outro para verem juntos esse assunto. É um desafio, é uma advertência séria para a igreja. Isso não é de agora. Isso é lá do tempo da vovozinha, né? Hein? Lá. Amém, amados? Oramos juntos agora? Para que o Senhor, que sonda o nosso coração e nos conhece, Ele possa mexer no profundo, no escondido. O Senhor precisa revelar para vocês o que vem dos avós, dos bisavós, o que que vem de relíquias, tantas coisas. Uma vez uma irmã foi liberta, uma pessoa foi liberta, e ela usava um medalhão de uma corrente de ouro com uma medalha que tinha uma santa. E ela foi livre dos demônios naquele dia, e ela acabou tirando aquilo do pescoço e nos deu para que nós puséssemos fora aquilo, porque aquilo não tinha mais valor para ela. E nós, muito inexperientes nesse assunto, levamos embora, dei para o pastor, na época, para ele tomar conta, e o irmão pegou um martelo, bateu naquela medalha e tal, e enterrou na frente da casa dele, num parque que tem ali, ele enterrou. Dia seguinte, ela me ligou que queria a medalha dela de volta. Daí eu saí atrás do assunto para ver se achava, onde é que estava, toda destruída, né? Porque o irmão bateu forte naquela medalha. E não podia entregar daquele jeito para aquela mulher. E o filho dela era um homem convertido, e ele disse assim: ah, mãe, eu disse assim, olha, vamos ver se achamos isso, né? Mas estava muito destruído. Daí saiu eu por Porto Alegre atrás de uma santa. Para minha vergonha completa. E eu chegava num lugar desses, numa ótica e relojoaria, e perguntava, eu queria ver uma medalha assim. Mas por que que o senhor gosta tanto dessa santa? Eu passei vergonha. Não pode ser outra, não tinha. E eu atrás de um lugar para o outro, e a corrente também, né? E tudo de ouro, valia dinheiro aquele negócio. Daí ela queria mover um processo e o advogado dela nos chamou porque nós tínhamos roubado dela e tínhamos isso e aquilo. Daí eu fui com um irmão que também estava fazendo o curso de direito. Eu disse, ah, vamos lá, vamos ver o que, que é que eles querem lá. Daí entramos no consultório do advogado esse, e ele falou, eu disse assim, estou armando uma petição aqui para entregar para o juiz e tal. E eu disse, mas nós não podemos acertar isso antes? Pode. Daí eu disse para ele, olha, já procurei pela cidade toda, não achei o que ela quer. E então, quem sabe nós acertamos por valores. Daí então ele disse, tá, eu vou então ver o que que custaria e tudo isso tal, e tal. Isso mesmo, então vê. Daí voltamos ao escritório dele. E ele disse assim, olha, eu fiz uma pesquisa aí, todo o valor que isso tem é tal valor. Não sei quanto é que era na época, mas era um... Bah, mas... E não tinha dinheiro para pagar isso aí, né? Daí nós explicamos tudo que tinha acontecido para que ele soubesse, falamos de Jesus e bom, mas ela estava querendo isso também, então vamos ver. Daí ele nos deu o valor, nós dissemos, tá, então nós vamos providenciar e lhe trazemos, o senhor não move nada aí que nós... E ele disse, não, vou esperar por vocês. Então. Daí ele abriu a porta do escritório dele para nos levar até o corredor. Quando ele abriu, veio uma pessoa na nossa direção e chegou para nós ali e deu um papel dobrado. Peguei aquilo, abri, era um cheque com o valor esse que que era a nossa dívida, e sumiu aquela pessoa dali, não sabemos quem era, certo, veio do céu, algum lugar veio, né? Mas o Senhor, por misericórdia, nos atendeu, né? Aí damos o cheque, o homem não sabia o que, que ia fazer, e ele olhava aquele cheque, mas será que o valor que ele tinha, ninguém sabia, só nós sabíamos de tudo aquilo. O Senhor me livrou da vergonha que eu estava passando. Mas amém. Fica uma lição, cada um quebre a sua medalha e o seu ídolo. É, o seu ídolo. É, não fazer nós fazermos, nós não deixamos a pessoa quebrar o seu ídolo. Fala, Barão. Isso que a Rosana está falando aqui na frente, falar para todos, nós não somos lixeiros do diabo. Nós não temos que nos ocupar com os lixos dele. Cada um é responsável por aquilo que ganhou, por aquilo que é seu, por aquilo que recebeu. Então, se o ídolo está no coração, nós somos responsáveis de tirar ele, passar os olhos na nossa casa e ver tudo que não deveria estar ali, botar fora. Mas nós fazíamos, irmão, lá em Porto Alegre, inadvertidamente, nós chegamos a encher dois carros, nós fomos à casa de uma irmã, era melhor desfazer a casa, porque a casa dela era um lugar inteiro de demônios. As roupas dessa mulher, todas elas passavam pela Umbanda para fazerem trabalho naquelas roupas. Roupas caríssimas, ela era uma mulher rica. E ela disse assim, eu não quero mais nada disso aqui. E nós, graças a Deus, né? Enchemos dois carros, os porta-malas, aqueles carros antigos, porta-malas enormes, enchemos, tiramos tudo. A mulher ficou quase que nua, porque tudo que ela tinha não era consagrado para os demônios. Tudo era uma coisa impressionante. E daí saímos para queimar aquilo e fazíamos em nome de Jesus, mas não devíamos ter feito nada. Depois que nós conhecemos uma irmã que veio do Rio de Janeiro, ela chamava-se Georgina, foi uma das mulheres mais envolvidas com demônios no Brasil. Ela era a segunda mãe de santo do Brasil. Tinha a mãe do Gantuá, na Bahia, e ela era filha dessa. Essa mulher, a dona Georgina, ela falava a língua dos demônios, uma língua estranha, que se falava numa região da África. Ela se comunicava, a avó dela era de lá, e a avó dela se comunicava com ela. Por isso aí, era uma coisa tremenda essa mulher. E essa mulher tinha uma doença incurável, e ela passou na frente de uma congregação onde estavam louvando. Ela ouviu um louvor e viu a porta aberta, entrou, era uma meia dúzia de pessoas que estavam orando, e ela entrou, sentou lá atrás, e o irmão que estava ministrando chamou ela para frente, e ela foi. E eles oraram com ela, e ela ficou curada, essa mulher. E ela teve que começar a desmanchar tudo aquilo. Ela pegava um baralho e via a vida de uma pessoa. Ela nos contou, ela via na carta. Ela foi a Porto Alegre, nós jejuamos um dia com ela, e ela nos abriu assim essas estratégias, essas coisas, e ela que nos orientou que nós não éramos lixeiros do diabo, que deixasse cada um resolver o seu assunto, podíamos ajudá-los, mas essa é a iniciativa de cada um. Essa mulher foi uma bênção, essa mulher tinha uma graça, e ela disse que ela sentava no trono dela para abrir uma sessão. E ela agora ela tinha Cristo, e ela sentava ali, e as pessoas que estavam lá, ela via os demônios chegando, ela tinha uma intimidade com eles muito grande, e ela via os demônios chegando, E ela dizia assim: bom, agora eu vou ver quem é mais forte, se é Jesus ou esses demônios que ela servia. Daí ela começava a dar ordem para eles e eles ficavam quietos, eles iam fugindo e embora. E ela começou a ver o que... E assim ela foi transformando sua vida. E essa mulher foi uma bênção para nós. Jejuamos um dia com ela e aprendemos um monte de coisa importante. Mas ela dizia para nós: vocês não são os lixeiros do diabo. Deixa cada um resolver o seu assunto. Nós não sabíamos, tive que passar vergonha, né, Rosane? Atrás daquela santa lá. E eu estava querendo pegar ela pela orelha e não conseguia. Né? Sim, amado. Texto de Atos, que eles trouxeram seus livros e botavam, e foi queimado toda uma biblioteca. Lembra que Paulo fala lá em Atos, tem essa expressão aí de botar fora, precisamos destruir, em nome de Jesus. Isso é que diz a palavra, né? Que pela oração é santificado, né? Até todas as coisas. Mas nós precisamos ter cuidado pela nossa a nossa pequenez nisso, né? Nós precisamos crescer um pouco para saber discernir bem naquilo que estamos trazendo. Todo o alimento na nossa casa, quando nós chegamos em casa do supermercado com qualquer sacolinha ou muitas sacolas, é consagrado para o Senhor. Nós não sabemos de onde vem, mas estamos confiando. E nós não precisamos andar como escravos. Não faz isso, não faz aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Né? Não, por favor. A gente faz isso com todo instrumento. Quando compramos, consagramos, eu uso um óleo. Eu reparti com um irmão hoje, estava dizendo, olha, pega um litro de óleo e sai por onde tu vai, consagra esse óleo ao Senhor e vai limpando. A minha casa, quantas vezes faço isso? Quantas vezes já fiz isso? Vai, passa óleo e consagra tudo ao Senhor, manda os demônios embora. Porque eles vão vindo devagarinho, vão se ajeitando e... Então nós precisamos ficar livre, livre desses demônios. Ele vem, ele sempre vem para matar, roubar e destruir. Essa é a ação das trevas. Todo o trabalho feito é para isso. Ou é para separar um casal, ou é para unir outro casal, ou é para fazer isso. Assim são os trabalhos que são feitos. E o demônio exige, num trabalho desse, sacrifício. Então, daí vem galinha, vem qualquer coisa. Pipoca, qualquer coisa, entende? Para que esses demônios sejam satisfeitos por aquilo que mandaram ele fazer. É um pagamento que se faz, entende? Então, se não é nada teu, entende? Tira fora em nome de Jesus e põe fora. Tira de frente da casa, né? Nós temos que tomar a autoridade que nos foi confiada pelo Senhor, né? E agir nisso. Não precisamos ter medo dessas coisas, né? Uma vez eu voltei de viagem, estava no meu quarto com a Alzira, deitado, daqui um pouquinho abriu de fora a fora a cortina. Não tinha sido nem eu nem ela. Daí eu disse assim, Satanás, agora tu pega a cortina e bota no lugar. Fecha ela. E era uma cortina grande, assim. Era uma coisa grande. Daí ele fechou e eu disse assim, agora tu abre a janela e tu vai embora em nome de Jesus. Deitei, dormi, logo peguei no sono, nem prestei atenção mais nele. Mas para aí um pouquinho, nós temos outras coisas para ver, né? Senão eu fico falando um monte daqui. Eu quero que vocês fiquem livres, quero que vocês abram o coração diante do Senhor. Queremos ajudar os irmãos a ter suas casas limpas, a relação de vocês como marido e mulher limpa, sem nenhuma coisa envolvida com idolatria. A tua mulher não é um ídolo, teu homem não é um ídolo, são servos de Deus, precisam ser cuidados uns pelos outros. Amém, queridos? Amém. Então oramos primeiro individualmente, depois vocês oram um pelo outro. E se tem alguma coisa que precisa ser feita. O Asaf está aí, a Rosana, podem ajudar. Né, Asaf? Podemos orar uns pelos outros. Te damos graça juntos por tua palavra. Te damos graça, Senhor, pelo teu Espírito que vivifica a palavra. Nós queremos ser ministrados por ti nesta hora. E tu que ouves a todos ao mesmo tempo, sem te confundir com nada, tu és o Senhor, ouve o nosso coração, por favor, Senhor. Queremos trazer nossas vidas diante de ti, trazer nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos, nossa casa diante de ti e a congregação onde te adoramos juntos, Senhor. Para que os teus olhos que veem todas as coisas passem para ver cada um, Senhor, e ter misericórdia de nós. Nós queremos ficar livres de toda a idolatria, de tudo que se levanta em divisão à tua pessoa que é santa, Senhor. Então sonda o nosso coração, o coração dos meus irmãos. Eles ficaram sabendo de algumas coisas. Agora sonda, e tu que sondas e conheces, ó Senhor, tem poder para libertar a todos nós, Senhor, de todo compromisso, de tudo aquilo que foi assumido sem saber, por ignorância ou por qualquer coisa, Senhor. Passa os teus olhos, Senhor, sobre nós agora. Clamamos a ti, socorre-nos, por favor, Senhor. O Senhor pode te lembrar de algumas coisas. Quero ir citando algumas coisas para que, se o Espírito te faz lembrar, tu faz uma anotação e depois pode buscar o Senhor por cada uma dessas coisas que o Senhor está revelando. Teve ou tem imagens de santos católicos? Teve ou tem correntinhas, rosários, escapulários, estátuas, amuletos, fitinhas, pulseiras, tanto de religiões africanas como orientais? Pirâmides, cristais, qualquer objeto de idolatria. Tu que lembras todas as coisas, Senhor, faz lembrar o irmão, a irmã, em nome de Jesus. Teve em contato com algumas religiões, seitas, praticou alguma coisa, se envolveu, tem algum pacto com algum tipo de demônio que não foi desfeito? Esteve envolvido com bruxaria? Sonda-nos, ó Deus, sonda. Toda teimosia, esse eu forte, determinado, teimoso. Desde o dia em que nascemos, Senhor, sabes na casa que fomos gerados, o que aconteceu, quem nos gerou, toda a filiação, toda a geração, as gerações anteriores que nos deram origem, tu sabes de todas as coisas, Senhor. toda a idolatria que eles serviam, tudo que eles serviam aos demônios, nós queremos agora, desde o nosso nascimento, por fim, em nome de Jesus. Queremos nos descompromissar com toda a obra das trevas, todo o ídolo, tanto conhecido quanto desconhecido, todos aqueles que são claros ou tão escondidos. Consagramos agora, desde o início, nossas vidas para Ti, Senhor, em nome de Jesus. E os anos das nossas vidas em que não foi por causa de outras gerações, mas foi por causa do nosso pecado, queremos trazer diante de Ti, Senhor, para que desde a nossa infância fique limpo em nome de Jesus. Todo o trabalho que foi mandado fazer, toda a dependência de demônios, todo o compromisso, todo o pacto, toda a comida, tudo aquilo que foi bebido. Senhor, passa os Teus olhos sobre todos nós aqui, todos nós. Outra vez Te pedimos, Senhor, que tenha misericórdia de nós e vai limpando, Senhor, nossas vidas da infância, da juventude. Em nome de Jesus, todo comprometimento passado, quando adulto, no casamento, Senhor, vai trazendo a Tua revelação, vai colocando, Senhor, o Teu mandamento sobre qualquer coisa, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Até o dia que Te conhecemos, Senhor, limpa as nossas vidas, limpa, limpa. Sara-nos, faz-nos são, Senhor. Nossa mente que era comprometida com livros, com filosofias, com tantas coisas. Senhor, limpa-nos. Limpa-nos, Senhor, limpa-nos. Há poder no sangue de Jesus para nos limpar e nos purificar. Porque caiu sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ó Senhor, Tu que conheces o meu coração, ó Senhor, ouve-nos, ouve, Senhor Jesus, clamamos a Ti. Senhor, tem me dado uma visão de um objeto, eu não sei se é um instrumento, um objeto que é de fazer algum barulho, alguma coisa. Lembra-nos, Senhor, lembra-nos. Lembra por onde andamos. Misericórdia de nós. Todo o espírito de avareza, todas as nossas situações bancárias, Senhor, olha para o patrimônio dos irmãos, vê como tudo isso chegou a eles e o cuidado que eles têm com cada coisa que pertence a Ti. Amém. E que Tu nos desse só para sermos mordomos. Opera, Senhor, tira-nos de qualquer enredo, de qualquer objeto de idolatria. Em nome de Jesus. Todo dinheiro mal havido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Semacaia Shepequeira Yashetrika. Só Tu és santo, Senhor. E Tu tens um propósito de que sejamos santos como Tu és santo. Trazemos diante de Ti os nossos filhos que foram gerados por nós em nome de Jesus. Todo compromisso que havia em outras gerações que não passam. Deus amado. Começa a falar em línguas com o Senhor. Isso. Deixa o Senhor edificar a tua vida agora. Isso. Em nome de Jesus. Fala com Deus. Agora tu pode, sobre qualquer coisa revelada, tu pode ter uma palavra de arrependimento, de mudança de mente e de atitude. Tu pode pedir perdão. Tu pode confessar isso ao Senhor. Confessar uns aos outros para sermos sarados, curados. Em nome de Jesus. Toda a aflição agora cessa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A restituição a quem tem que ser honrado, toda a desonra que trazemos por toda a idolatria que praticamos, em nome de Jesus, queremos te honrar, Senhor, só tu és Deus. Nós não temos outros deuses, nós só temos a ti como Deus da nossa vida. Nós não temos outro culto a prestar a não ser a ti, Senhor. Nós só adoramos o teu nome. Usamos o teu nome sobre todo nome. O nome do Senhor que está acima do nosso nome. Todos os outros nomes estão abaixo desse nome, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo que estás fazendo. Obrigado pela revelação trazida. Pelo arrependimento por esses recursos que são teus, Senhor. Aleluia, aleluia. Osso, Maria, Shema, Koyata. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Pode orar com tua esposa, teu esposo. Oramos juntos, Senhor, para que seja sarada essa unidade entre o casal. Toda obra de idolatria que dividiu o casal, agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repreendemos a ti, em nome de Jesus. Toda língua que fere, em nome de Jesus. Toda teimosia entre eles aqui, em nome de Jesus. Cai por terra toda essa idolatria, em nome de Jesus. Um novo princípio, um novo andar desses casais diante de ti, Senhor. Descompromissado com toda forma de idolatria, em nome de Jesus. Tua bênção sobre eles, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Fazemos louvores a ti. Fazemos louvores ao teu nome. Estendemos nossas mãos sobre a congregação aqui, Senhor. Quanto o Rogério tomou uma aguinha ali, vou falar rapidamente uma experiência que eu tive. O Senhor não quer nos manter na ignorância. Então, a nossa postura não é caçar demônios, mas é não ser ignorantes quanto ao reino espiritual. Vou contar rapidamente uma experiência que eu tive quando estava grávida da Aurora. Numa noite eu tive um sonho. E no sonho, nós tínhamos o hábito, antes do sonho, nós tínhamos o hábito de todas as noites orar durante a gestação. Nós já tínhamos perdido duas gravidez antes, então nós orávamos. E também por hábito, nós orávamos juntos e abençoávamos a gestação. E no meu sonho, ou pesadelo, como vocês quiserem, o diabo me enfrentou dizendo assim: vocês abençoam toda a noite essa gestação, mas eu sempre dou um jeito de entrar. Aí eu acordei, conversei com a Zaf e nós oramos. E naquele dia eu sentei para tomar o café, tinha uma moça, podem sentar, tinha uma moça que estava na nossa casa e estava fazendo uma disciplina chamada, na época, Estudos dos Problemas Brasileiros. E eu fui tomar o ferro que eu tomava todas as manhãs. E ela disse: ah, pois é, a gente estava estudando sobre os laboratórios e as multinacionais. O único laboratório que não é multinacional no Brasil, dos grandes, é o Laboratório Axé, que inclusive tem esse nome. O professor de EPB estava explicando, de Estudos dos Problemas Brasileiros, ele tem esse nome em homenagem à bênção de saúde da Umbanda, Axé. E naquela hora, na época, não existia outro ferro para se tomar, somente o Combiron. Talvez algumas grávidas tomaram isso, tá? Eu fui procurar, oramos, né? Abençoei tudo, e eu fui procurar um outro. Na época não tinha genérico, não tinha nada disso, e não existia outro medicamento. Então eu abençoei, né, junto com a Azaf, aquele remédio. Eu terminei de tomar porque eu precisava, porque eu estava precisando de ferro. E eu tomei a decisão de que toda vez que me é indicado um remédio desse laboratório, eu compro um remédio que tenha um similar ou um genérico e não compro desse laboratório. A não ser que não exista outro remédio que seja compatível. Então eu vi ali o cuidado de Deus, porque Deus mostra se existe alguma coisa na vida dos filhos, na vida da casa, na vida daqueles que trabalham na casa, porque às vezes nós lidamos com diaristas, com faxineiras, certo? As professoras de nossos filhos, os presentes que vêm das professoras, as orientações que vêm das escolas. Eu creio que nós precisamos, a palavra é vigiar. Estarmos atentos que nós lidamos, estamos numa guerra. E às vezes nós enfrentamos problemas diários porque estamos como que ignorando que estamos nessa guerra. Então, peça a Deus discernimento, vigie e decida que tudo é lícito, mas nem tudo convém. E algumas coisas nós vamos precisar nos abster delas. É isso. Vigiem, irmãos. Amém. Glória a Deus. Amém, amados? Livres. E assim vamos andando. Em nome de Jesus. Nosso... Para você desobediente a Deus, o filme falou aqui... Fala. Para o pessoal checar objetos relacionados à sorte. Sorte. Muito bom. O irmão recebeu revelação, está nos passando atenção, tem advertências para nós aqui, amém? Todas essas sortezinhas, né? Tem gente que não sai de casa sem ver o horóscopo. Tem gente que não vive sem ele. Mas tem gente que usa caixa de promessas como horóscopo. Vamos falar um pouquinho sobre feitiçaria. É pesado essa manhã, né, varão? O negócio tá sério aqui, tia. Barbaridade. Feitiçaria, como nós vimos idolatria, que era a obstinação, é um pecado de idolatria, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Deus foi providente em mandar mandamentos, Deuteronômio 18, o povo nem tinha entrado ainda na terra prometida e o Senhor tinha dado alguns mandamentos e ele diz assim, ó, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Deuteronômio 18, 10 a 12. Nem mágico. Tem gente que gosta de uma magia. Como é que entorta isso? Como é que entra ali? Como é que é a espada? Como é que é... Prazer nisso. Cuidado. Nem feiticeiro. Paulo fala aos Gálatas das obras da carne que são feitiçaria. A palavra feitiçaria vem de uma palavra grega, farmakaia, que deu a nossa palavra farmácia. Vocês já podem, então, ver mais ou menos o que é a feitiçaria. A ideia da raiz é droga, poções, venenos. Isso é a ideia de feitiçaria. Lembra que aparece aqueles feiticeiros fazendo num panelão lá alguma coisa? E mexe, mexe, remexe. O que ele está fazendo é feitiçaria. Ele está fazendo uma composição qualquer para aplicar em alguém, dar para alguém, alguém tomar. Assim vivem os feiticeiros e as suas tribos. E isso tudo veio vindo e caiu no meio de nós. Nós dizíamos que eles faziam isso por ignorância e nós fazemos o que eles faziam com sabedoria. Quando é alguém que visita uma casa de Umbanda, como eu fiz, e fiquei envolvido lá, é porque era um lugar de ignorância. Mas lá eu encontrava várias gente importante que estavam, não eram os ignorantes. E aqui a feitiçaria é a mesma coisa. Em Apocalipse diz que nos últimos tempos lá, uma das coisas que vai mais operar são drogas. Lá fala de farmácia. E hoje, tudo é assim. Rosana ainda deu testemunho agora aqui sobre o cuidado que temos que ter. Porque tudo isso, drogas, não só as leves e as potentes também, surgem drogas de um dia para o outro. E isso é feitiçaria. E vem acompanhado isso de encantamentos, invocações, poderes ocultos. Tudo aquilo que aquele feiticeiro fazia lá era isso. Eram demônios que o possuía e transmitia para aquilo que ele estava fazendo. E isso não é ignorância. Eles faziam com consciência de que estavam fazendo coisas boas para salvar as vidas. E estavam fazendo para demônios. Envolvimentos com feitiçaria geram fortalezas, onde o diabo alcança vantagem e impede o crescimento do discípulo. Vocês sabem o que é manipulação? Isso é o que as farmácias fazem. Hoje não fazem tanto como faziam antigamente, por falta de um produto industrializado. Eles faziam os remédios, eles faziam essas composições. Hoje, a manipulação de drogas, e não só drogas, quando eles batem num lugar e descobrem uma farmácia de alguém que está fazendo da cocaína vários outros produtos, é isso aí que é feitiçaria. Manipulação é uma coisa séria. Já atendi vários casos de pessoas envolvidas com produtos manipulados. Quero contar uma experiência. Tinha um companheiro meu, ele já faleceu, o Alberto. Ele tinha uma loja e nós usávamos a loja dele para pregar o evangelho. E do lado da loja dele abriu uma manipulação dessas. E quem era o dono dessa manipulação tinha sido colega do Alberto, de colégio. E daí eles se conheceram e tal, quantos anos, aquela coisa. Ah, o que é que tu tá fazendo? Ah, tô botando aqui uma farmácia de manipulação e tal, só não é nada para vender produtos, mas para atender receitas e não sei o quê. E o Alberto disse assim, ó, tem um negócio aí para nós ver. E daí pedimos para ver como é que ele fazia essas coisas. Deus é bondoso, ele abre uma oportunidade da gente ver o que não via. E daí ficamos mais ou menos amigos dele, assim, ia nessa loja dele. Um dia ele recebeu uma receita de um médico, desses médicos homeopatas. A maioria deles são espíritas comprometidos com as trevas. E ali eles fazem um remédio, cria um remédio para o paciente. E é tantas gramas disso, é tantas miligramas daquilo e tal, tem toda a relação dos produtos químicos ali. E ele estava com a receita dele, daí ele pegou tal produto, e pesava e media e ia juntando tudo aquilo. Bom, juntou tudo, mexeu e tal, está pronto. Bom, está pronto o produto químico que foi juntado, vai servir para alguma coisa. Daí ele disse assim, ele não pôde aguentar, né? Ele disse, mas agora é que vem o segredo disso aí. É quando eu imponho as minhas mãos sobre isso. Daí eu disse assim, mas esse cara é um feiticeiro. E eu disse assim, mas estou aqui do lado dele. Ah, mas eu vou colher informação agora aqui, que não vai ser pouco, né? E daí comecei a perguntar várias coisas. O que ele fazia? Feitiçaria. Não era só o produto químico esse que ia trazer algum benefício. Era o que ele impunha as mãos dele suja. Cheio de ocultismo, ele era espírita, era de tudo. Qualquer coisa. Feiticeiro bota uma guampa aqui do lado, bota um colar aqui. É uma coisa assim, né? Um dia chegou uma irmã na nossa casa. Ela era química. E ela trabalhou por um laboratório desses de manipulação. E passaram-se os anos, ela parou de trabalhar e saiu daqui de Porto Alegre. E um dia estava na nossa casa, e nós conversando sobre essas coisas, ela disse assim, mas Rogério, agora eu estou me lembrando uma coisa. Eu disse, ah, tinha que se lembrar de alguma coisa. Ela fazia isso. Ela pegava os produtos e trazia tudo para a mesa, e preparava tudo isso. E depois ela levava para a gerente desse estabelecimento lá, e essa mulher impunha as mãos. E era uma feiticeira também, né? E eu disse assim, mas tu teve envolvido com isso, Sandra, todo esse tempo? E ela disse, eu não sabia. Ela não era a que impunha as mãos, mas ela participou disso, ela pediu perdão ao Senhor, ela se reconciliou com o Senhor, mas se envolve com facilidade em determinadas coisas, sem saber. Às vezes, sabendo, mas não quer perder o emprego, não quer perder a oportunidade e fica comprometida com as trevas. E feitiçaria, amados irmãos, é isso aí. É tudo isso. E hoje vocês têm tudo que é tipo de creminho. É um creme para pontinha aqui, outro para outra pontinha, outro para ruga, para isso, para aquilo. E eu não estou falando só para as mulheres. A Alzira já me chamou a atenção que os homens estão sendo mais vaidosos agora do que as mulheres. Porque antes eram as mulheres, né? Era a Natura, era isso, era aquilo, era... Agora não, agora os homens estão fazendo isso. Antes a gente cortava a unha do pé de qualquer jeito, agora vai a manicure. E lá se envolve com muitas trevas, muitas vezes. Mas essa manipulação é assim, mas você tem que ter cuidado. A advertência da Rosana é assim, entende? Ah, mas só tem no axé, então não toma nada. Ou vai procurar alguém que faça um produto de acordo. Sim, hoje já tem algumas coisas diferentes, entende? Mas muitas vezes acontece isso. Você sabe o que quer dizer Avon? Você sabe o que é? É uma palavra hebraica que quer dizer iniquidade. A Avon, ela não vende num estabelecimento, ela vai de casa em casa. Para entrar em iniquidade na nossa casa. E ninguém falou nada para ninguém, né? A propaganda é a base do sucesso, né? Mas, amados, tem que ter cuidado, viu? Tudo isso aí. É. Eu vou dar uma relação para vocês aí, ó. Atenção. Depois eu deixo falar. Drogas, homeopatia, florais de bar. É. Músicas, rock, nova era, etc. Mas tem muito mais, viu? Alcoolismo, uso de amuletos, simpatias, benzimentos. Alguém passou por essa experiência? Alguém foi benzido aqui? Olha aí. Está cheio de benzidos aqui. Sabe o que é benzimento? É bênção. É buscar bênção na feitiçaria. A mulher chega lá, bota um ramo de alguma coisa dentro de um copo d'água, daí depois ela bota um carvão dentro daquela água, aquilo ferve e alguém se dá o trabalho de tomar aquela feitiçaria feita. Fala. Horóscopo, cartomancia, cuidado com cartas. Bem, eu... aqui é diferente, né? É, mas não tem nada de São João. O coitado está lá esperando para ser ressurreto, como qualquer um de nós depois vai acontecer, entende? Ele está lá, Paulo está lá, olhando. Ele disse que era melhor estar com Cristo, ele está com Cristo. Mas é só isso, ele não pode fazer nada. Nada. Cartomancia, cuidado, viu, irmãos? Nós aprendemos com essa mulher que contei para vocês sobre cartas. Às vezes, cartas ficam de brincadeira com as crianças. Ah, essa carta não tem problema, cuidado. Nem sabem o que, que quer dizer cada uma das cartas. Então, cuidados, né? É a mesma coisa, entrou em todo lugar, entende? Não é porque está na internet e está bonito ali na página que não tem problema nenhum. O problema é manipular com essas coisas. E precisamos é ter cuidado com isso. Búzios. O búzio, esses búzios é pior ou melhor que a carta? É a mesma coisa. Tu vai descobrir numa cesta, junto com aquelas pedras que caem ali, tu vai descobrir a vida da pessoa. E Satanás, ele é poderoso para fazer, pois ele imita a nossa voz. O que acontece num centro espírita? Os demônios que aparecem lá, chegam às pessoas e dizem assim, eu quero falar com meu pai, que já morreu. Vem a voz do teu pai, e tu fica vidrado, tu fica impressionado que está ouvindo a voz do teu pai, não está ouvindo a voz do pai. Está ouvindo os demônios. Os demônios acompanham a vida da pessoa e sabem. É, toda a vida. A palavra de Pedro diz que Satanás, ele anda como um leão que ruge ao nosso derredor. Desde que nós nascemos, ele conhece tudo que nós gostamos, tudo que nós amamos, tudo que nós fazemos. Ele está toda a vida no nosso redor. Principalmente nossas fragilidades. É claro. Eu vou dar um copinho de coisa para esse. Tem um irmão que é um discípulo lá no sul. Ele estava caído da fé. E ele ia num bar, ele gostava de beber, e ele ia num bar todos os dias antes de chegar em casa. Porque quando chegava em casa, saía quebrando com tudo. Ele passava nesse bar, e um dia ele passou no bar e pediu o mesmo que ele sempre pedia, e a pessoa preparou para ele ali, e ele pegou aquilo, e ele derramava um pouquinho para o santo. Nós damos risada, mas ele fica ali esperando o golinho dele. Então, e ali ele derramava um pouquinho, e daí ia beber. E por misericórdia de Deus, aquele dia ele foi levar na boca e Satanás disse para ele, assim é que eu entro na tua vida. E ele assustou com a voz que ouviu. Foi para o banheiro, derramou no vaso, puxou a descarga em nome de Jesus e foi para casa e buscou o Senhor e se arrependeu. Assim é que o diabo entrava nele. Experiências místicas com copos, tesouras, pêndulos, agulha, até casca de laranja, casca de qualquer coisa. Parece uma ignorância isso, mas ele é assim, entende? Ele faz essas coisas. Gente que foi saber se ia casar ou não ia, fazer um trabalhinho lá para saber. E copos que rolavam numa mesa. Comida, bebida dada para os demônios. Adivinhação, premonição. Banhos de ervas, de sangue e tantas outras coisas. Tomar passes. Sabe o que é isso? Sabem o que é tomar passe? Quando se vai a Umbanda, lá eles fazem uma invocação aos demônios e a gente fica na frente de um homem que está possesso de um espírito. E o que ele faz? Tu diz que está com dor no braço. Então, daí ele vem fazer alguma coisa para tirar essa dor do braço. E ele passa o que é dele para a pessoa. sai de lá com um diabinho no corpo. Sem a dor no corpo, mas com um diabinho no corpo. É uma imitação do Senhor, né? Nós impomos as mãos sobre as pessoas. Lá eles impõem as mãos também, cheios de demônios. Tomar passes. Tem um irmão que foi salvo disso, ele era um cavalo do diabo. Ou seja, é aquele que recebia um demônio. E ele operava assim nessa casa de Umbanda. E a irmã dele ia orar por ele, para que Deus o salvasse. Um dia ele foi lá e ele não foi usado naquela noite. E ele ficou lá num canto sem receber demônios nenhum. E tinha uma mulher que veio com um tumor na perna. E daí então iam fazer um trabalho para remover aquele tumor. E um desses que estava lá foi possuído por um demônio. E ele veio e chupou com a boca aquela infecção toda na perna da pessoa. E foi de Deus, porque o irmão não estava possesso, e viu aquilo e perguntou para o pai de santo: mas o que que é isso? Eu faço isso? E ele disse assim: tu faz coisa pior, tu faz tudo o que eu quero. E esse homem foi liberto, entregou sua vida para Cristo. Vocês não podem imaginar algumas coisas que acontecem. Gnomo, literaturas, mística, meditação, incenso, tantas coisas. Curiosidade pelas coisas espirituais malignas. O Senhor Deus diz em Deuteronômio 29:29, diz que as coisas ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus. E as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. As coisas ocultas não precisam vocês procurarem. Essas pertencem ao nosso Deus. Agora as reveladas pertencem a nós. Nós estamos aqui para que o Espírito Santo traga revelação de algumas coisas para ficarmos livres. Nós não queremos saber o oculto. Eu não quero saber o oculto da vida de ninguém. Isso pertence ao Senhor. Agora, tem muita gente que fica querendo descobrir o quê? As coisas reveladas ou as coisas ocultas? O que que nós gostamos mais de saber, o que é oculto ou o que é revelado? Por que que não lemos a Bíblia? Aqui está a revelação. Mas por que que nós gostamos de ver uma coisa oculta? Aquilo que ninguém viu. Vai, eu vi um negócio. Estou apaixonado por aquele negócio que vi. Ninguém viu. Está mexendo com o oculto. Isso pertence a Deus, não pertence a nós. O que pertence a nós é o que foi revelado. Jesus que trouxe a revelação, as boas novas que nos chegaram. Esse é que nós precisamos conhecer. O destino dos feiticeiros, segundo a palavra, diz que quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Esse é o lugar de todos, lá. Aleluia. Vamos trazer diante do Senhor essa manipulação toda. Tudo que é nosso oculto lá, vão deixar para Deus agir agora. Buscar o Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, tu que estás assentado no trono, que governa com graça e poder todas as coisas, e viesses habitar em nós, nós não precisamos te chamar, nós não precisamos te invocar. Tu vives em nós, Senhor, para nos pôr em liberdade, em qualquer lugar, na nossa casa, nos nossos afazeres, em qualquer lugar, Tu és o Senhor da nossa vida. Estamos nessa manhã entregando de novo nossas vidas a Ti, Senhor. De novo queremos nos entregar a Ti. Teu Espírito que habita em nós recebe glória, recebe honra. Estamos prontos aqui, Senhor, para cooperar contigo. Manifesta-te, Senhor. Manifesta no meio da tua igreja aqui reunida, Senhor. Tudo isso que ouvimos, tudo que estás nos falando, Senhor, queremos ter uma atitude de arrependimento, de perdão, de confissão e de restituição à glória que a ti pertence, Senhor. Opera em nós pelo teu Espírito nesta manhã, Senhor. Nós falamos de feitiçaria, de toda essa obra de manipulação, tudo isso que nos envolvemos, tudo isso que foi o nosso passado, tudo que esteve nos nossos pais, todo o envolvimento com feitiçaria, com bruxaria, tantas coisas que passamos, vimos, provamos, nos envolvemos, está agora diante de ti, Senhor. Queremos rejeitar toda a obra de Satanás, em nome de Jesus. Não só com um envolvimento em idolatria, mas com feitiçaria, Senhor. Se há algum compromisso com as trevas, coisas que fizemos no passado, esses irmãos que levantaram a mão sobre benzimento, oramos, Senhor, para que essa obra seja desfeita, as suas lembranças sejam livres agora de todo comprometimento. Alguém que ficou curado por causa de algum benzimento, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Senhor é o Deus que cura. Não há outro Deus, não há outro Deus. Tudo aquilo que foi feito na feitiçaria para nos curar de alguma coisa no passado, nós rompemos em nome de Jesus. Rejeitamos essa obra de Satanás. Falamos contigo em nome de Jesus. Não temos mais nada contigo, nenhum compromisso, nada contigo. Em nome de Jesus. Fomos lavados no sangue do Cordeiro. Temos paz com Deus. Aleluia, fica livre, em nome de Jesus. E aquela enfermidade agora fique curada, em nome de Jesus. E desfeita toda a obra, todo compromisso, tudo que bebeu, tudo que comeu, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, teu Espírito, Senhor. Nós bendizemos juntos a ti. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e nos livrar de toda a injustiça. Deus poderoso, Tu é que perdoa todas as nossas iniquidades, que sara todas as nossas enfermidades. Nós juntos aqui Te agradecemos. Nós juntos te damos glórias, juntos trazemos louvores, ações de graças, reconhecimento do teu senhorio sobre nossa vida, sobre a igreja do Senhor. Aleluia. Sim, abençoa o teu irmão do lado, um ao outro, nos abençoando em nome de Jesus, impondo nossas mãos, mãos santas levantadas ao Senhor para a sua glória. impomos nossas mãos e abençoamos nossos irmãos em nome de Jesus. Uma nova unção do teu Espírito, Senhor. Toda a confusão mental em nome de Jesus, cessa agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glórias a ti, ao teu nome, Senhor. Tem alguém aqui com alguma doença? Uma doença crônica, uma doença assim, o Senhor está falando. Nome de Jesus. Tem alguém que precisa ser curado? Nome de Jesus. Aleluia. Nome de Jesus. Amém. Aleluia. Tem alguns irmãos com mão levantada. Nome de Jesus. Amém. Quem estiver próximo dessas mãos que estão levantadas, cerque um irmão, nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso, impõe as mãos. A palavra de Deus diz que imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Nos apropriamos da tua palavra, Senhor. E se tu queres pôr em liberdade alguém aqui, em nome de Jesus, nós estendemos nossas mãos para os irmãos e todos os enfermos agora aqui sejam curados pelo poder da palavra de Deus, em nome de Jesus. Repreendemos toda a enfermidade. Em nome de Jesus, todos os demônios que trouxeram essa enfermidade, agora junta tudo o que é teu na vida dos nossos irmãos e leva contigo para o abismo. Em nome de Jesus, sai fora daí, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor que cura, o Senhor que é digno de receber glória. Aleluia, pelo que fizestes, Senhor. Aleluia. Aleluia. Mais um pouco? O Alonso me deu 30 minutos, você tem misericórdia de mim. Recebi 30 minutos, vou aproveitar eles aqui. Maldições. Olha que tema para o fim da manhã, né? Para o fim mesmo. Aleluia. Maldições, então. Eu tinha dito para vocês lerem Deuteronômio 27... e 28, ali aparecem bênçãos e maldições, maldições dadas por Deus. Essa maldição lá de quem adora outros deuses até a terceira e quarta geração, é a maldição é que visita a iniquidade dos pais nos filhos. Isso são maldições proferidas por Deus quando nós não atentamos para os seus mandamentos. Em Deuteronômio 11 diz assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprires os mandamentos do Senhor vosso Deus que hoje vos ordeno, falando lá do tempo de Moisés. A maldição se não cumprires os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Uma palavra bem clara sobre bênçãos e maldições. Hoje nós vamos a um consultório médico e uma das primeiras perguntas é se os nossos pais tiveram tal enfermidade, Se sabemos que na família teve algum problema assim, não é isso que você tem ouvido? Por quê? Porque vem de lá. Maldições. Em Deuteronômio 27 e 28, deixa eu ver se sou mais rápido aqui, porque esse é o meu grande defeito, de não ser rápido. Aqui tem 27 e 28. Esses dois capítulos tratam disso. Aqui aparecem enfermidades, e hoje tem enfermidades que estão aparecendo que são daquele tempo lá. Por falta de cumprimento do mandamento de Deus, nós vamos contraindo enfermidades tipo daquelas que estão lá arroladas. Às vezes volta a aparecer enfermidades, aparecendo de novo tuberculose. Está aparecendo de novo. Ou seja, o espírito dessas enfermidades não cessa. Vem medicamentos e vem medicamentos e são combatidos, as pessoas são livres, e daqui um pouco ela aparece outra vez. É só um descuidozinho no meio da sociedade e começa a aparecer tudo outra vez. A lepra tem hoje um outro nome, mas é a mesma coisa. Em Jeremias diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Quem cumpre os seus mandamentos fica em perfeita paz. Muitas coisas no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Aparece essa palavra no grego, catara, é a palavra grega para maldições. Aparece em diferentes citações, em Gálatas. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Advertência apostólica: não é assim que é para acontecer. Da nossa boca vem bênção. Bênção, nada de maldição. Porque aquilo que nós proferimos, Satanás ouve e vai praticar. Se nós abençoamos, ele não vai pegar essa palavra, porque ele não quer abençoar ninguém. Ele vem para matar, roubar e destruir. Quando nós dizemos assim, uma coisa comum da casa, né? Dizemos assim para o nosso filho: não anda na chuva que tu vai te gripar. Está feito. Vai te quebrar a perna, né? Desce dessa árvore que tu vai cair e vai te quebrar. Satanás vai atacar esse menino para se quebrar. E a gente, no dia a dia, vai amaldiçoando em vez de abençoar. Filho, quer brincar na chuva? Vem cá, bota uma capa, um guarda-chuva e vai brincar lá. Se o problema é a chuva, né? Abençoa, não amaldiçoa. Quem de nós não foi amaldiçoado em casa? Tu é um burro, tu não aprende, tu tá sempre no ar. Tem um irmão lá comigo. Ele trabalha num equipamento de alta precisão. E ele não pode se descuidar, e o trabalho dele é noturno. E ele estava passando por uma experiência que, de repente, dava um branco, assim é que ele se referia. Dava um branco, e ele tinha que se deitar uma meia hora até que voltasse o preto. Daí ele vinha para o trabalho de novo. E um médico, ele consultou, o médico mandou ele num psiquiatra, e do psiquiatra para o neurologista, e ali foi. E ele foi para lá no Rogério, o irmão dele. Sentamos juntos. O que que houve? Ah, está me dando uns brancos. Ah, que legal. Todo mundo vê preto, né? O que que tu não pode ver branco? Daí ele disse assim, olha, eu não sei o que está acontecendo. Eu disse assim, então vamos buscar o Senhor. De perder emprego, e não podia mais trabalhar num equipamento que ele tinha que ter toda a atenção, não estava podendo. Oramos juntos. Quando estávamos orando, eu tive uma visão. Eu vi um alemãozinho, um gurizinho melado, assim, pequenininho, branquinho. E ele tinha, eu não sei como é que você chama, uma roda com um aro, assim, que a gente brincava. Lembra? Um aro, né? E a gente brincava com aquilo. E eu vi, eu tive essa visão e compartilhei com ele. E ele disse assim, e o Senhor está me falando o que é. Eu disse assim, então bota para fora o que, que é. Ele disse assim, o meu pai me pedia para mim ir na venda. E eu pegava. E ele dizia assim, ó, tu vai lá e busca uma caixa de fósforo. Daí ele pegava o arco dele e saía. E era para lá, ele vinha para cá. Até chegar lá na venda, ele esqueceu o que, que tinha que buscar. Chegava lá, não sabia o que era, voltava. Chegava no pai dele. O pai dele disse assim, cadê a caixa de fósforo? E ele disse assim, ah, era a caixa de fósforo. Daí vinha a maldição. Está sempre com a tua cabeça no ar, tu não presta atenção. Cabeça vazia. Agora estava aí, ele estava passando por esse branco aí, que era aquilo que foi profetizado para ele no passado. Oramos juntos. Desfizemos essa obra das trevas, essa maldição, cortamos ela em nome de Jesus. Está lá operando o mesmo equipamento, sem dar branco, sem preto, sem cores. Ah, firme lá o Gilmar. Tão precioso o irmão. Para acontecer isso. É. A esposa dele tinha uma enfermidade incurável, né? Pelo que os médicos, sofria essa mulher tremendamente. Anos sofrendo. Um dia ela e o marido chamaram o presbitério para ungir ela com óleo. Muitos já tinham orado, muitas coisas na história. Fomos à casa dela. Oramos ao Senhor, ungimos ela com óleo, e o Senhor me deu uma visão, uma lemoazinha, pequena, e ela queria saltar por uma janela, e a avó dela atrás dela. Daí eu disse para ela, ó, estou tendo uma visão, assim, assim, assim. Ela disse assim, minha avó era uma feiticeira, uma batuqueira. Ela sempre queria que eu fosse a continuadora dela nesse ministério que ela tinha. E essa visão que tu está tendo é quando eu fugia dela. E eu disse, olha só, rapaz. E essa velha amaldiçoou a neta. E agora ela estava passando por todo esse problema. Anos sofrendo, essa irmã. Oramos ao Senhor, pedimos que o Senhor fosse naquele templo lá da avó dela e desfizesse aquela obra do diabo lá de maldição. E essa irmã ficou totalmente curada. Glória a Deus. Totalmente curada. Era só um problema de lá. Essa obra maldita é uma coisa tremenda. Tudo que é pronunciado, que Deus ouve, Ele nos atende. E tudo que o diabo ouve, ele vai tentar fazer aquilo que foi mandado fazer. Não foi isso que tu me pediu? Por que que tu veio aqui? A pessoa vai lá para buscar uma cura em algum lugar. Por que que tu veio aqui me procurar? Agora tu tem que receber o que é meu. E esses são os compromissos. E a maldição está aí. Maldição é uma praga, uma invocação do mal ou de danos sobre alguém. Maldizer quer dizer mal, falar mal, amaldiçoar é fazer grande mal sobre os outros. E o Senhor, na sua palavra, tem chamado a atenção da igreja para abençoar. Não falar mal uns dos outros. Sabe o que é isso, amados? Na congregação de vocês, não falar mal uns dos outros. Porque quem fala mal, fala dessa maldição. Ah, eu só quero te falar para te orar. Nada disso. Para orar não precisa estar dizendo todas as coisas. Vai orar. Deus vai fazer. Mas às vezes nós queremos é expor o irmão para alguém. A palavra de Jesus é assim: vai estar com o teu irmão. Se ele pecou, vai estar com ele só. Se ele te ouvir, acabou. Tu ficou sabendo? Nada. Só eu e ele. Se ele não te ouvir, então, daí tu chama uma testemunha. É assim que nós precisamos proceder. Mas não é fazer uma fila de gente para saber toda a história do irmão. Para quê? Tem que abençoar, amados irmãos. Nós somos um corpo, dependemos uns dos outros. Temos um só cabeça, um só Deus e Pai, um só Senhor. Somos batizados no mesmo batismo. Todos nós temos o mesmo Espírito. Por que que o outro vale menos do que nós? Por que que nós falamos mal? Por que que amaldiçoamos? Vamos falar bem. Profetiza. O Asaf contou que foi buscar o irmão dele. Ele não foi lá para dizer, ó, tu está nas trevas. Não, sai daí, vem para cá. Uma palavra boa. Uma palavra que abençoa. Não é assim, Asaf? Todos esses cânticos aqui, cantamos cheios de alegria. Uma palavra, vai, é assim, guarda a tua casa. Tem que cessar isso na igreja. Cessar. Isso é uma praga. Isso é uma maldição. Satanás vai atacar quem começa a falar mal uns dos outros. Porque falar mal quer dizer maldição. É uma ação maligna. Paulo fala lá a Timóteo que ele tinha que ter cuidado com as senhoras idosas porque elas eram maldizentes. Essa palavra no grego é diabolos. Falar mal, acusadores, tem que cessar. A igreja precisa ser edificada. Esse corpo precisa de edificação, amados. Chega de falar mal. É isso aí. E atacar o corpo é atacar o cabeça. Quando Paulo se encontrou com Jesus, ele disse assim: por que que tu me persegue? Ele disse assim: mas eu não te persigo. E por que que tu está perseguindo a igreja? Mas eu estou perseguindo a igreja. Eu não estou te perseguindo, eu estou perseguindo a igreja. O Senhor disse: tu está perseguindo eu. Porque eu sou o cabeça e sou o corpo de Cristo. Então, quando nós atacamos nossos irmãos, estamos atacando o próprio Senhor. Tem que cessar. Amados, nós temos 25 mandamentos recíprocos para nós dar atenção. 25. Sete deles, eu escrevi aqui no fim. Sete deles. Nem está mais aqui. Ah, tá. Sete deles, olha lá. Não vos julgueis uns aos outros. Não faleis mal uns dos outros. Não vos queixeis uns dos outros. Não murmureis. Sabe o que é murmurar? Não, né? Vocês não murmuram, por isso não sabem. Mas sabe o que quer dizer a palavra murmurar? Não vos mordais e devorais. Olha que situação Paulo está trazendo. Não é uma briguinha qualquer, né? Não é um amor qualquer um pelo outro, né? É uma briga de fera, de cachorro, né? É isso aí. E isso estava na igreja, hein? É. Não vos provoqueis uns aos outros. Não irriteis uns aos outros. Está cutucando sempre. Só para dizer que eu é que estou certo e ele é que está errado. Não mintais uns aos outros. Procede do diabo a mentira. Então temos mandamentos aqui sérios que, se cumpríssemos, a igreja estava edificada. A igreja estava sarada. Quem é o único legislador e juiz? Não é aquilo que Satanás disse para Adão e Eva? Que seríamos como deuses? Nós queremos é ser Deus, julgar uns aos outros, como se fôssemos juiz. E como se fôssemos legisladores, aqueles que fazem a lei. Fazemos a lei e julgamos a lei e somos deuses. Só há um juiz. E ele não vai dar a sua glória para homem nenhum. Só ele é. E está no livro de Tiago esses dois pecados de julgar, e os dois estão juntos. Tiago 4, 11 e 12. Ali estão os dois pecados, os de julgar e de falar mal. Como se nós é que sabemos e os outros não sabem, nós é que somos, os outros não são. Mas nós somos irmãos, temos o mesmo Pai. Somos membros do mesmo corpo, membros uns dos outros. Por que não ajudar uns aos outros? Vem a maldição, vem a palavra maligna. As maldições podem ser aquelas proferidas por Deus, como vimos, pode ser as proferidas por nós mesmos e maldições proferidas pelo próprio diabo. Maldições simples. Meu filho, tu és um burro. Não é mais uma pessoa, é um burro. O guri se esforça, faz de tudo, mas não sai do mesmo lugar. Burro, na nossa linguagem, quer dizer ignorante, não aprende. Nunca vai ser inteligente. Serás um fracasso. Tu és um bobo, ignorante, pobre, derrotado. Quanta bênção, hein, amados? Isso muitos ouvem em sua casa quando são criados. Por isso que o assunto é de geração em geração. E nós temos que fazer cessar isso. O menino foi mal no colégio por alguma razão? Vai ajudá-lo. Mas com bênção. Teu casamento, um fracasso. Trabalho, um fracasso. aí ser pobre a vida toda. Ah, essas coisas. Quantas coisas dessas ouvimos, amados? E Satanás nos faz escravos disso aí. E daí depois eu me amaldiçoo dizendo assim, eu não sou isso, eu não presto, eu não consigo fazer isso, os outros são melhores do que eu, ninguém me ama, mesmo sabendo que Deus ama. E se alguém não amar, Deus te ama. Está claro nas Escrituras. Deus é amor, ele não muda a sua natureza, ele vai continuar sendo amor sempre. Isso que nós recebemos um capacete, capacete da salvação, para não entrar nada, tudo que vem de fora não aceita, porque ele está dentro de ti, não está fora, ele está dentro de ti. O que está fora fica fora, o que está dentro fala contigo, ele tem uma palavra de vida. Ele tem uma palavra de vida eterna. Fechar os nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca para tudo que é vindo de fora. Para quê? Para ouvir o Senhor melhor, fazer a sua vontade. Quero orar para que a boca de você sirva ao Senhor para profetizar, para abençoar, para libertar, para pôr em liberdade as pessoas, com uma palavra determinada, uma palavra que sai do interior, como rios de água viva, uma bênção. Ainda abram em, depois nós vamos orar, vocês podem abrir em Efésios capítulo 5, contar um segredinho para vocês aqui. Esse não é oculto, viu, amados? Esse está revelado aqui. Diz que tem alguns mistérios nas Escrituras, né? Ontem nós cantamos, Azaf cantou o mistério da piedade. Efésios 5 é o que nós vamos ler, mas o mistério da piedade está em 1 Timóteo 3,16. Aquele que foi manifestado na carne. Isso é um mistério que foi revelado para nós, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Esse é o mistério da piedade. Tem outros mistérios que estão nas Escrituras e que são nos revelados, que nós somos um só corpo, temos um cabeça, somos a igreja. Olha lá, diz assim, ó, versículo 17 em diante. Por esta razão, a razão que ele vem trazendo de cima, não vos torneis insensatos. Ou seja, quem tem a mente sem, com problemas na mente, uma mente comprometida, uma mente suja. Procurai, ó, compreender qual é a vontade do Senhor. E agora Paulo vai dizer qual é a vontade do Senhor aqui. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Essa é a vontade do Senhor. E aqui tem uma vírgula e diz como é que nós nos enchemos do Espírito. Falando entre vós com salmos. Sabe o que é isso? Não é cantar cânticos do Azaf. é falar entre vós. A linguagem de vocês é falar salmos. Quando nós falamos salmos uns para os outros, nós estamos nos enchendo do Espírito Santo. Não é ficar uma hora de joelhos. Isso é bom. Mas não é assim que se enche do Espírito. É falando, tendo uma linguagem boa, uma linguagem saudável, falando, abençoando uns aos outros. Isto é que é falar entre vós com salmos. E também diz, e entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então sim, né, Asaf? Aí canta. Pode ver, o Asaf faz essas duas coisas para trazer a nós um enchimento do Espírito. O que ele faz? Primeiro, ele nos abençoa, né? Ele fala salmos, a linguagem dele é assim, ele expressa isso assim. Depois, daí pega a viola dele aí e começa a entoar um novo cântico. Não é só os cânticos desse Asaf, mas o do outro Asaf e do Davi e do Rogério. Eu nunca escrevi nada, mas eu sei cantar, eu abro a minha boca e eu canto. É um, publicamente é um horrível, né? Ainda mais tendo uma catedrata, né? Daí fica feio aqui nesse microfone aí, né? Eu sei. E eu canto com ela, vê que ela abre a boca, eu acompanho ela aqui, não tem problema. Então, amados, a nossa linguagem entre nós nos enche do Espírito, falando entre vós, entoando. Depois, ó, continua, o texto é grande. Dando sempre graças a Deus por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus. Depois, sujeitando-vos uns aos outros. Olha só, que lindo isso. Quando nós nos sujeitamos uns aos outros, nós estamos cheios do Espírito Santo. E continua. Agora, especificamente, fala para as mulheres. Mulheres, vocês querem ser cheias do Espírito Santo? Então, sejam submissas ao seu próprio marido. Maridos, vocês querem ser cheios do Espírito Santo? Amem as suas esposas. Uma só, né? Amem a sua esposa. E vai falando de toda essa graça, e que é o enchimento do Espírito. No versículo 30 diz assim, porque somos membros do seu corpo. Todos. E começa então esse enchimento, esse fluir de rios de água viva do nosso interior. Eis porque, olha lá, deixará o homem a seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa e se tornarão os dois uma só carne. O que que tem que Paulo falar desse assunto lá de Gênesis aqui, no enchimento do Espírito Santo? É porque nós só casamos assim, quando deixamos pai e mãe, nos unimos à nossa esposa, somos uma só carne, estamos cheios do Espírito Santo. Quando a gente está lá, as moças todas de branco, todas bonitas, aquele enfeite, aquele negócio, o outro do lado não é tão assim, né? Mas bonitão, de gravata, cabelo penteado, né? É, Zaf? É um queridão, né? Hein? Mas naquela hora ali é isso. Isso que Paulo está dizendo. Fiquem cheios do Espírito Santo. Casando-se. Sendo um só. Isso é a vontade do nosso Senhor. Isso é o que diz aqui. Não estou forçando o texto. Tenho certeza, porque é o que na sequência está. E olha aqui, ó. E grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. O casamento é assim. Ele vai se realizar ainda. Cristo e a Igreja. Nós poderíamos já fazer alguma festa de Cristo conosco aqui. Ainda é um mistério. Mas esse mistério está revelado quando nós estamos cheios do Espírito Santo. E daí continua, filhos. Tem algum filho aqui? Todos nós, né? mesmo que os pais não vivam mais como os meus, mas somos filhos, temos que obedecer aos nossos pais. Isso é estar cheio do Espírito Santo. E aí vai. Honra o teu pai, tua mãe, e assim vai. Assim nós nos enchemos do Espírito. E ainda botamos uma armadura de Deus, diz aqui. Aleluia. Louvamos a Deus. Amém. Estamos alegres. Cheios do Espírito. Vamos orar sobre maldições ainda. Está bem, Alonso? Estamos em cima da hora, né? Faltam 10. Acho que faltam menos, mas... Já passou 10, né, Alonso? Mas vamos orar juntos para derrotar as maldições, oferecer os nossos lábios ao Senhor, para que dele proceda graça, bênção, unção de Deus para o corpo de Cristo. Senhor, tu começasses uma boa obra em nós e tu nos disseste que tu és poderoso para completá-la até o dia de Cristo. E nós estamos cheios de gratidão a ti, Senhor. Esta manhã vimos essas áreas comprometidas e agora vimos sobre maldições, Senhor. Queremos te pedir perdão. Queremos ser perdoados de tanta coisa que deixamos sair pelos nossos lábios, que comprometeram o cabeça, que comprometeram os membros do corpo. Senhor, toda maldição proferida, toda maldição que estava sobre nós, que vieram de outras gerações, todas as maldições que nós proferimos sobre nós mesmos, agora queremos pôr um basta em nome de Jesus. Com simplicidade queremos mudar de atitude para contigo. Depende, Senhor, de nós termos uma nova atitude para contigo, uma nova mente, uma mente arrependida, uma mente salva, uma mente limpa, sã, capaz de gerar uma palavra que abençoa, que edifica, que te põe, Senhor, como cabeça de tudo e de todos. Nós bendizemos juntos, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, tua bênção, Senhor, para romper com todos os laços, em nome de Jesus. Tudo que Satanás ouviu de nossas bocas, agora te amarramos em nome de Jesus, para que não tenha proveito nenhum, nem sucesso nenhum, nem para ti, nem para a palavra maldita. Em nome de Jesus. Rejeitamos toda essa obra de Satanás em nome de Jesus. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Tua graça sobre todos. Aleluia. Abençoa o teu irmão com uma palavra, fala com ele com salmos. Experimenta dizer salmos, uma expressão de bênção, uma linguagem. Não é falar do amorzinho que tu é, pode ser isso também, mas traz bênção. Bênção. Te abençoa em nome de Jesus. Muito preciosa. Preciosa, preciosa. Minha ajudadora.